eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo. Chega mais, meu coração. Vem ouvir este segredo escondido no choro, canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito. Chora vinho, choro eu, teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Vem depressa, vem sem medo. Foi pra ti, meu coração, que eu guardei este segredo escondido no choro.